Porra, mano. Já tem bem uns 6 meses que essa bicha já tá gravada e os bichos não gravam nada. Deixa eu ligar pra esses baitolos aqui, peraí. Vou ligar pro André. E aí, meu filho? Anotei aí, boy. Bora gravar? Bora. Tá faltando quem? Tá faltando só o Matheus, aquele baitolo. Eu acho que ele tava bebendo ácido, boy. Pera aí, esse bicho deve estar pintando bigode, macho. Não, Esse bigode dele é liga loiro, eu aí, vou ligar pra ele aqui. vai. Bora, Matheus, e aí, macho? Alô, alô, caça aqui. Fala aí. E aí, mano, beleza? Tô bom, velho. Vou gravar agora, só falta o Bermeu, aquele baitolo. E aí, Bermeu, bora gravar, mano. Ô, fala aí, beleza? Bora gravar aí dentro. Ô, vamos gravar aí, velho. Finalmente, essa merda vai sair. Você está ouvindo o Aí Dentro Cast. Aí Dentro. E aí, qual vai ser a pauta de hoje? Vamos falar de quê? De histórias de colégio? Quais histórias que vocês têm aí? E pior que eu lembro, pior que eu lembro. Meu prezinho, ó. Eu lembro que foi muito louco. Ei, Deus, eu chorava, eu chorei até o fundamental. Eu estudava na mesma esquina, tá ligado? Cara comendo terra, né? Eu estudava numa escola evangélica, uma porra católica, eu acho que era católica. E aí era massa. Tem as freiras, né? Até namoradinha na época. E tu namorou a freira, cara? Porra, eu ia botar no currículo. Não, mas... pronto, lá na escola que eu estudava, no Fundamental, eu era de uma esquina a outra, tá ligado? Era até... qual era o nome? Era Ideal Colégio Curso. Eu estudei ali o Fundamental, aí era de uma esquina a outra e eu sempre chorei, mano. Eu não sei porquê. Ia pra escola chorando, aí quando chegava em casa eu chorava pra voltar pra escola e tal, mas no outro dia eu começava a chorar de novo pra não ir. Aí foi quando eu fui pra escola estadual, que quando o cara entra em escola estadual assim, antes era porque o ideal era a escola igual que o André frequenta aí, a escola particular não tem tanto esses malacas assim, né? Mas eu cheguei na escola estadual, mano. Uma desgraça, né? Primeiro dia que eu cheguei, meu dinheiro do lanche ali, muito bonitinho, cabelo penteado e tal. Comprei uma Ruffles pra levar pra escola e todinho, famosa refeição. E eu fui roubando, mano. Diabo é isso, mano. Tem um cara peidando aí na gravação. Peidando aí, pode não, viu? O bicho tá esfregando o rabo na cama, mas diabo é isso aí. Aí dentro. Sim, eu lembro que era meu pai que ia me deixar lá no prézinho. Aí, tipo, eu ia chorando, gritando no meio da rua, que eu não queria ir. Não, peraí, prézinho ou estadual? Prézinho mesmo, mano? É. Eu não fiz prézinho, não, Du. A crechezinha, mano, antes do jardim. Eu não fui pra creche, não, mano. Eu fui direto pra aquele antes da primeira série, ó. Então, é isso aí, mano. Vocês têm lembrança de, sei lá, de quando estudava? De quando começou, tá ligado? Eu tenho lembrança ainda, eu tenho lembrança do primeiro dia de aula. Eu não, doido. Eu só lembro as coisas que eu me lasquei. Eu tenho lembrança do dia que eu. Primeiro dia que eu fui prézinho, que era cruzando a pista. Aí eu, tipo, comecei a cheirar pra caralho também. E... Começou até a cheirar? Chorar pra caralho. Ah, tá. Aí. Que rolou? E era tipo assim, era uma casinha normal e no fundo tinha um quintal de terra que a tia deixava as crianças lá pegar a micose. No primeiro dia eu levei um Todd. Um negócio de bosta de cachorro, né, mano? É, tinha, acho que tinha cachorro, tinha bosta de cachorro também. No primeiro dia eu levei um Todd e um biscoito. Na hora que a tia foi me dar um lanche, cadê meu Todd? Ela deu pra outra criança. Vixe, aconteceu isso comigo, velho. Pai, aí. Eu não fiquei nenhuma semana nessa creche aí porque eu chorava muito e minha mãe me tirou de lá. Aí dentro. Uma vez foi mais ou menos isso, era da série. Depois que eu saí do ideal, tá ligado? Eu fui pra escola Irmã Boninha, era escola de. Não era de freira, mas era escola, tá ligado assim? Que igreja e tal do lado, aí eu fui pra lá. Já é isso. Vai não, querido. Pega o doido. Deixa eu falar aqui, pronto. Aí a gente ia pra escola, né? Aí a freira lá era a Dona Terezinha. Dona Terezinha que ficava dando em cima do padre, macho. Ela olhava pro padre assim, toda de rabo de olho, é que diz. Aí fica, o que é que tu tá rindo, hein, desgraça? Tu vai morrer, viu? Cara, isso, mano. O cara tá falando com quem, velho? O cara tá falando com espírito ali, tá ligado? Cala a boca, cala a boca, tá falando com espírito ali. Ei, mano, isso aí é esquizofrenia, viu? É o quê? Isso aí é esquizofrenia. Aí, Alan. Não, André, Alan, manda um beijo nesse negócio. Ninguém vai escutar isso aqui, não. É o quê, mano? Cala a boca. É irmã dele, André. É isso, mano. Cara muito louco. Cala a boca. Pois bem. Aí, Dona Terezinha, com seus olhares indiscretos pro padre, aí a galera já sabia, né? Terezinha, mano. Aí só que lá não tinha freira não, tá ligado? Era solta. Aí tinha uma louca, a louca da pastilha rata, tá ligado? Ela sentava até o meu dessa porra. Ela sentava na cadeira assim, aí ficava pastilha rata, aí pum, estourava uma caixa na parede. Ela passava a mão inteira nisso. Pastilha rata, batendo as caixas na parede, eu ia dessa porra. Diabo, é isso, mano. Era a louca da pastilha rata. Louca da pastilha house. No meu ensino médio, acho que tinha uma cota, porque tinha pelo menos um retardado por sala. Todos os anos, também, todos os três anos que eu estudei ali, tinha tudo um retardado por sala. Todos os usuários de gás putando aí. Gás metendo, né? Aí dentro. Tem a história da loira do banheiro. Esse negócio de loira do banheiro, né? Porque. Foi assim, lá na escola tinha uma parte que ninguém passava, tá ligado? Porque era tampado. Não podia passar, tá ligado? A mulher sempre trancava e tal, a gente não sabia o que era. Só abria pro pessoal da tarde. A gente estudava de manhã, a gente não sabia o que era. Aí teve uma época que a Dona Terezinha fez uma reforma lá na escola. Ela fez uma sala lá em cima, só que não era pra os alunos estudar, não. Era pro padre morar lá, tá ligado? Até hoje ninguém nunca entrou na sala lá. Eu fui lá um dia desse e ainda era fechado. Ela ficava recitando mito pro padre. É, exatamente. Aí abriu esse portão, tá ligado? Pra gente passar e tal. Aí tinha um banheiro que ninguém entrava lá, porque dizia que era o banheiro da loira do banheiro. E eu, nessa época, como quando eu era pequeno, eu era loiro. Um belo dia eu fui mijar nessa porra, veio 10 mil crianças gritando que eu era a loira do banheiro e estouraram a porta na minha casa. A menina entrou no banheiro e, loira do banheiro, aí pum, bateu a porta na minha cara, eu cheguei na sala chorando. A loira Maria Gato do banheiro. É, só pode. eu ouvi um processo. Aí dentro. Ei, mas era foda, velho. Quer dizer, não era foda, não, era uma bosta, mano. Todo cara é criança. Não, sobre loira do banheiro ali, uma vez na escola, no banheiro feminino, apareceu uma mão vermelha, assim, no meio do teto. Aí todo mundo ficava falando que era uma mão vermelha. Uma mão? Tipo, uma mão untada, uma mão vermelha, assim, no meio do teto. É, espalmada. A galera ficava com medo, aí, os caras iam ao banheiro. Rapaz. Esse homem aí é pegador aí, tem umas histórias muito loucas. Não, velho, eu tentava tava invocando a loira do banheiro, só que não dava certo, eu dava descarga 3 vezes, eu fechava a pia 3 vezes, batia no espelho, sei lá, porra aquela, nada, então, mó pai isso aí. Aí eu falava, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Aí dentro. Na rua que disse que tinha um curupira, tá ligado? Curupira tinha pegado o tio dele, mas foi assim, o tio dele, um amigo do tio dele, né? Foi pro mato e tal, pra ver se achava o curupira. Aí passaram a madrugada inteira rodando o mato e disse que curupira, né? O ruivinho não, tá ligado? É um tipo uma mulher de branco que fica dando escotada, mas não. Aí é a caipora, né? Não, é curupira. Aí pegaram os caras, meteram, que não é com chicote não, tá ligado? É dando chicotada com arame, mano. Pegou o arame e... Cheio, é pesado. Pô, agora o cara aí, o cara tá matando. O cara tem, pior cara tem, mas tá matando as costas. cara foi pular ali a casa do vizinho ali, se machucou todo, e perdeu a história aí. O amor nascer e ser assassinado. Mas é isso, não, já levou pra escola, assim, já aprontaram muito assim? Rapaz, foi mais no ensino médio. Ensino médio ali, eu desgracei, né? Até o ano passado eu ia pra escola pra jogar baralho. A mãe era assim, eu pagava R$2, trocava em moeda de 10, fazia os montinhos e ia jogar baralho, não entendeu? Baralho, mano, diabo é isso. Aí dentro. Aí teve suspensão, vocês já foram suspenso muitas vezes? Suspenso uma vez só. Rapaz, no ensino médio eu nunca tinha ido suspenso, era até entrar no ensino médio. Eu levava aqueles recadinhos pra casa que chamava a mãe. Senhora fulano. É, não sei o que, precisa conversar sobre o seu filho. Até o ensino médio não tinha de suspenso, não, tá ligado? Aí quando eu entrei no terceiro, macho, aí faz graça. Eu peguei, um dia a gente, eu até boto o link no post aí, que a gente tava com aquela febre do Harlem Shake, tá ligado? Vocês chegaram a gravar na escola? Não. E tu, André, gravou? Eu já fiz. Pronto, aí eu peguei. A gente gravou, né, tal. Só que a gente gravou na sala da rádio. Não podia. A gente tinha feito uma rádio e tal. Não podia gravar na sala da rádio, porque... Sei lá por quê. Porque minha diretora era louca, tinha feito aula de retórica. Não, aula não, um curso, tá ligado? Tudo que você falasse, ela rebatia e quebrava seu argumento. Então não adiantava discutir com ela. Aí a gente pegou. Gravamos, aí chegou nos ouvidos dela, né? Porque a escola todinha viu. Aí a gente foi suspenso e tal, beleza. Foi pra sala da. A gente chegou lá. Aí a mulher não sabia o que colocar, né? Ah, eu não sei, eu coloco aqui pra levar com papel. Aí ficou meia hora digitando. E eu me estressando lá com aquela desgraçada, né? Porque ela era nova, tá ligado? Tinha o quê? 30 anos e tal, 20 anos, sei lá. Mas ela não fazia nada, macho, na escola. Só ficava com papel lá, dando o horário e tal, não sei o que, pronto. Aí eu cheguei na sala de direção. Vem cá. Quer que tu tá rindo, hein, pô? Vou fechar a tua cara de. Põe ela pra gravar, lá. Põe ela pra gravar, mano. Tu vai morrer, isso. Caralho. Continua aí, doente. Esse bicho, mano. Cala a boca! Do nada. Cala a boca! Do nada, o cara começa a gritar ali. A esquizofrenia. Peraí, vou voltar pro assunto. Terminar de amarrar ela, né? Pois bem, aí cheguei lá na direção, bem calminho assim, olhei pra ela. Pô, sou incompetente do caralho. O que é que você tá fazendo aqui? Sua puta, aí comecei a xingar, tá ligado? Porque você sabe que eu gosto de xingar pouco, né, no grupo, você já veio lá. Eu gosto de falar mal pouco, aí eu comecei, mano. Sua filha da puta, você só não faz nada aqui, só vem pra escola pra ganhar dinheiro, sua desgraçada. Não sabe nem o que botar no papel de uma suspensão, sua animal. E comecei, mano. Tu, aí a mulher começou a chorar. Aí no final tu virou o diretor do colégio, foi? Não. No final, a diretora entrou na sala, escutando exatamente o que eu falei. Tu não tem moral aqui, a diretora, como é? Mesmo atrás de mim, como é? Homem, se liga, para de rir, senão já tá ligado, né? Alan ali louco, ele falando com nada, falando sozinho. Pois bem, aí a diretora chegou. Como é que é? Quem é incompetente aqui? Aí eu, não, sou eu e tal. Aí ela pegou, eu recebi umas 3 dias de suspensão, mas dessa vez foi por justa causa. Aí dentro. Aí dentro. Bota o Joel na chamada aí. Entra aí, Joel. Sim. Deixa aí o cara aí, segunda vez participando do Aí Dentro Cast, né? Agora, Joel, a gente tá falando aqui as histórias de... História de assalto, é... Infância, essas coisas. Diz aí um aí pra compartilhar com a gente. É o quê, mano? História de assalto em infância? É isso, mano? História de assalto na infância, mano. Assalto na infância, mano. Quando o cara é pequeno, o cara é mais suscetível a ser assaltado, né, mano? Vixe, de história de bike. Tu tem história de bike? História de bicicleta. O cara andando de bike ali na voz. Tá bem bichinho. Cadê de... Que é isso? Ih, sabe andar não, hein? Sabe andar não. Ah, mano, a história de assalto da infância que eu tenho é aquela que eu contei no asilo. Eu tava chegando ali no, na bodega, cara, comprar o pãozão ali, doideira. Levei 2 contos, mano. Aí quando eu peguei nos bolsos assim, aí cadê? A mão sem nada dentro, assim. Eu olho pro lado assim, aí o cara lá do outro lado da rua, bicho. Falou, João. É isso. E aí? O surrupiando o cara. O cara pequeno é foda, o cara é assaltado, não pode nem falar nada. Aí dentro.